Babilônia, mas o meu louvor será só para ti. Não vou me prostrar, não vou adorar nenhum outro Deus além de ti. Podem acender fornalhas, podem me jogar na cova, mas não vou ceder. Sou propriedade tua, teu amor jamais recua. Pode vir o mundo inteiro, tua mão vai me suster. Vou negociar o meu chamado. Eu não vou me prostrar aos principados deste mundo. Eu não vou vender nem vou trocar por nada a minha fé. Eu não vou calar a minha voz. Eu vou gritar teu nome em alta voz a todas as nações. Tu és o meu Senhor, teu nome será sempre o alvo do meu louvor. Babilônia, mas o meu louvor será só para ti. Não vou me prostrar, não vou adorar nenhum outro Deus além de ti. Podem acender fornalhas, podem me jogar da cova, mas não vou ceder. Sou propriedade tua, teu amor jamais recua. Pode vir o mundo inteiro, tua mão vai me suster. Meu chamado, eu não vou me prostrar aos principados deste mundo. Eu não vou vender nem vou trocar por nada a minha fé. Eu não vou calar a minha voz. Eu vou gritar teu nome em alta voz a todas as nações. Tu és o meu Senhor, teu nome será sempre alvo do meu. Teu nome adorarei, só a ti adorarei. Sei que Babilônia não é meu lugar, mas se tiver que por ali passar, teu nome adorarei pra sempre, todo sempre, só a ti. Do meu louvor.